Trip 5216, o vento de 160 graus, meia dúzia de nós, livre a decolagem da 10. Trip 52, 16, decolou de Salvador aos 13, chame o controle em 120, corrijo 119, decimal 8. Bom voo e boa noite. Bom, controle 198, Trip 52, 16, boa noite. Santa 3305, ali mantém a 10. Ali mantém a 10, tá 3305. Salvador Tower, good evening, Trip 5393, holding point 10, ready. Good evening, maintain position on the holding point, Trip 5393. Maintain position, 5393. Santa 3305 está aguardando, porque a aeronave da Trip decolou na saída conflitante. O controle pediu para aguardar 5 minutos, faltam apenas mais 2 minutinhos, ok? Ok, Santa 3305. Torre Guardião da Rupim. Torre Guardião da Rupim. Tan 3305, está livre a decolagem da 10, vento de 160 graus com 5 nós. Iniciado. Guardião 05, prossegue para o pátio do Graé, confirma. Afirmo, pátio do Graé. Autorizado, dá presente, prosseguir direto para o Graé, reporte na curta para o Bozo. Autorizado direto, reportar na curta para o Fábio Guardião. P5393, line up and wait for runway 10. O Pedaltan 3305 decolou de Salvador aos 19, controle em 19.8. Bom voo e boa noite. 98, tá logo, obrigado. DP 5393 airborne at, I'm sorry, clear to take off. The wind is 160 degrees with 5 knots. Cleared for takeoff on runway 10035393. Rafael para o pátio do Graé, o Guardião. Ok, Guardião avistado, autorizado pouso no Graé, reporte no solo controlado. O altímetro é 1015, o vento 160 graus com meia dúzia de nós. 1015, reportado no solo controlado, Guardião, agora sim. Trip 5393, airborne at 21, call now departure control 119.8. Have a nice flight and a good night, sir. 19.8, have a good night for you all. Ok, do solo aos 23, frequência livre, tenha uma boa noite, Guardião 05. Jato. Salvador, boa noite, da 3178, vai passar em Dias Serra. Da 3178, boa noite, cheque o trem, o vento é de 160 graus, 5 nós, livre o pouso na 10. Baixou e travou, da 3178, só confirmando que está seca, né? Confirma pouso autorizado, está 3178. Afirmativo, 160 graus, meia dúzia de nós, livre pouso. QNH 1015, está 3178. 1015, autorizado pouso, está 3178. Tá 3178 no solo aos 30, livrando a direita, chama o solo em 121 no decimal 1 e tenha uma boa noite. 211, obrigado, boa noite. Tá 3178. Torre Salvador, Cometa 04. Cometa 04, reporte trem checado. Confirme, 04. Reporte o trem checado. Cometa 04, trem de pouso baixar travado. Ok, BIP checado, autorizado pouso na... Perdão, é, autorizado pouso na 10, o vento 160 graus, 5 nós, o altímetro no 0 no 5. Cometa 04, livre pouso, pista no 0. Salvador, patrulha 03. Então, patrulha 03, confirme, aproxima direto para o pátio 4. É, o pátio 4 é o Graer? Afirmativo, aproxima direto para o Graer? Afirmativo, se autorizado, pode aproximar direto para o Graer. Ok, reporte na curta final para o pátio 4, informa um veículo ingressando lá agora. Está autorizado a aproximar direto para a parte 4, reporte a curta final. Sim, reportará na curta final para a W03. Bate 101, prossiga para a Torre de Salvador. Guardião 01, é, solicita decolagem direto do Graé? Guardião 01, aguarde o pouso do... Ah, aguarde, ok? Aguarde para ingresso na outra. Patrulha patrulha 03, só confirmando, voltou para a linha do litoral, não vai prosseguir direto ou vai prosseguir na Itapuã? Patrulha 03, desconsidere a última instrução, prossiga final 35, vento 150 graus, 05 nós. Cometa 04, solo 39, livre à esquerda, parte militar, frequência livre. Patrulha 03, na escuta da Torre de Salvador? Na sua escuta, patrulha 03. Reporte final 35, vento 150 graus, 05 nós. Reportará na final 35, patrulha 03. Guardião 01, prossiga, taxiway Oscar, reporte pronto para decolagem para o norte. Pronto para decolagem com o Pronorte. Guardião 01, no vento no meio 0 grau, 05 nós, livre decolagem para o Pronorte. Livre decolagem para o Pronorte, Guardião. Patrulha 03, vento 150 grau, 05 nós, livre pouso 35. Ciente, está livre pouso na 35 para o Patrulha 03. Guardião 01, decolou 37, chama o controle 1198. 98, guardião. Patrulha já girando a final da 35. Gente, patrulha 03 autorizado. Prosseguir o taxiamento de deslocamento aéreo até o pátio 4, o Guaraes. Vento no meio 0 grau, 05 nós. Gente, do táxi permitido, patrulha 03. Torre Salvador, muito boa noite. O Chanel 6224, ponto espera do 10, pronto. Chanel 6224, ali mantém o som no 0. Ali mantém o 0, 6224. Patrulha 03, por uma vista, tá no site. 6, patrulha 03, solo aos 43, frequência livre, boa noite. Graça, boa noite, patrulha 03. Para 622. 4, livre decolagem no 0, vento no 7, 0 grau, 0612 de nós. Livre decolagem no 0612, 24. Tudo Salvador Gon 723, boa noite. Vem para a torre. Boa noite, é o Gon 723 LS, baixar travado. Boa noite, Gon 723, continue a aproximação, guarde pista livre. Guardando livre, Gon 723. Decolou os 45, chama o controle 198, bom voo. 198, obrigado, boa noite, P2-4. 1-7-2-3, livre pouso, pista no zero, vento no meio, 0 grau, 0612 de nós. Livre pouso, Gol 723. Salvador, Gol 1-1-3-4, considera da 1-0, pronto. 1-1-3-4, pode tráfego na curta final e mantém 1-0. Pode o tráfego na curta final e mantém 1-0, 1-1-3-4. No 723, solo 48, livre à direita, chama no 211. Torre de Salvador, uma boa noite. O Janer 6212, LS 10, baixo aí, travou. Janer 6212, continua a aproximação, aguarde pista livre. Ah, sua escuta. Gol no 1-3-4, livre decolagem no 0, vento no 7-0 grau, 0-5 nós. Autorizada a decolagem, 1-3-4. Libre pouso no zero, vento no 70 graus, 059. Libre pouso, Chané, 62, 12. Pono 134, decolou 49, chame controle 1198, bom voo. 198, obrigado. Tenta me informar pro 6212 se a pista tá molhada? 3-2, companheiro. Pena 6212, aparentemente negativo, ok? Ok, grato pela informação. Do externo até a presente posição aqui, a meia milha quase da cabeceira, tá com chuva moderada. Depois melhora. Ok, obrigada pela informação, Chané. Chané 6212 confirmado com outro piloto, pista seca. Ok, grato pela informação, 6212. Chame 6212, solo 51, livre à direita, chame 6211. 211, grato, 6212. Rio 5972, a linha e decola, pistão no zero, vento no meio, 0 graus, 059. Livre alinhar e decolar na 105972. a sua identificação. QAP. Voo 3-0. Mato de pouso. Está tendo contato para. Salvador, boa noite, Gol no 868. Boa noite, Gol no 868, reporte visual com campo, tá estimado 1300. Ok, se a gente tem chuva sobre a pista ou não? Negativo sobre o campo, porém as aeronaves reportaram chuva na aproximação. Ah, ok, gente. Boa noite, Gol no 898, Q9810, mantenha o ponto de espera. Será o ponto de espera. Visual. Boa noite, 68, livre pouso no zero, vento no 70 grau, 079. Livre pouso no zero, Gol no 868. Boa noite, 68, check 3. Baixa a trava. Q9810, no zero, ali mantém, pista no zero. Ali mantém, pista no zero. Boa noite, 68, Paulo 00, livra direito, caminhão 211. 211. E o 9810, livre da colagem, 10, vento 16, 0 grau, 08, mais. Torre Salvador, boa noite, Gono 098. Salvador, boa noite, Gono 098. O gol 9250, mantém o ponto de espera. Gol 098, continue a aproximação, agora se está livre, reporte visual com o campo. Tomarei visual, gol 098. O 98110 decolou ao 02, chama o controle 198. 198, grato. Visual 1500 pés, gol no 098. Gol no 098, livre pouso 10, vento no meio 0 grau 08, nós. Livre pouso na 10, gol no 098. Torre, boa, é o gol 9250, ponte espera, vice. Vendo o visual do tráfego aí na final, após o mesmo estar autorizado? 9250, aguarde. Bom, 9250, aguarde. Oi, Gil, tá matando posição aqui, conforme informado. Vou receber, ok? Bom, 9250, confirme se decola de imediato, assim que é autorizado. Positivo. Bom, 9250, vou estar na curta final e mantenho no zero. Afirmo, vai agora, ingressar e manter, 9250. Salvador, trip 5515. Trip 5515, continue a aproximação, agora de pista livre. Guardando pista livre. Bom no 098, solo 04, livre direita, 219. Direita, 219, confirme. Fala boa, no 098, Cidrão. Alinhado e pronto. Boa, 9250, livre decolagem 10, vento 16, 0 grau, 07 nós. Você, ministro, 9250. Alguma 098 na alta. Mas o 500 não mantém o ponto zero? Mantendo. Você poderia falar a frequência do solo novamente com o 098? 1211, desculpa, comandante. 355 no 5, livre pouso no 0, vento no 6, 0 grau, 07 nós. Livre pouso, trip 55 no 5. Decolou 06, chame o controle 1998. 1998, 925. 2, Salvador, poderia confirmar o vento do 555? Afirmo, 16, 0 grau, 07 nós, trip 55 no 5. Salvador, após o trip, o azul 5001 pode alinhar e manter? Negativo. Salvador, boa noite, TAN 3152, passa em Jacé, abaixa a travada. Boa noite, TAN 3152, continue a aproximação, aguarde pista livre. 3152. Trip 5515, solo 08, livre à direita no 211. Livre à direita 211, 5515. Torre Guardião 01? Guardião 01, reporte curta final no 7. Curta final no 7, Guardião. Da 3152, vento no 60 0 grau, 06 dúzia de nós, livre pouso, pista 190. Pouso autorizado, pista 190, da 3152. Pode ir aí, mantém o azul? Afirma, azul 5001. E mantém azul 5001. Guardião 01, confirma intenções de pouso. É, a intenção seria o Pato Gré. Gente, Guardião 01, vento no 70 grau, 079, reporte no solo do Gré. Vai solo do Gré, Guardião. 3152, solo 10, livre à direita, chame no 211. 5001, livre decolagem 10, vento no meio 0 grau 07 nós. Livre decolagem no 0, azul 5001. Rádio 5001, no decolou 11, chame o controle 1198, bom fundo. 4198, azul 5001, uma boa noite.